42221, autorizado até o ponto de espera 5.0. E a Patiolo, Patiolinha, no ponto de espera, chama novamente, pronto, decolagem, ajuste, 10, 11. Fica atento à atualização, Marcelo Controlador. Thank you.

26, we back to correct, report west of pushback, Terra from Delta 1. Victor já se abraço, Charlie, Foco Trot, Tia, Santa Guru 21, Nino 340 autorizado, saída Arbo 1, transição elétrica, decolagem da pista no zero, primeira curva direita, transponda é 5527, serviço do controle Salvador, operando em 120 da escola 8. push back to the number one back to attack. approach runway 10 via April 1 taxi just forward in front of the position and contact tower. Again, delays 1011. 190, autorizado. Azul 5126, ataque autorizado até o ponto de espera ajuste no 0 e ataque da Índia. Após falta do ponto de espera ajuste no 0 por 1. Argentina 1910, on ground at 5-3, vacation via Foxtrot, same taxi, taxi via Alpha, Ultra, taxi Zero. Charleston 8, controle Salvador, 5 anos, minha bom dia. Com Chicago, 9073, na escuta do São Salvador. Houston 26, passando 1100, Arborona. A Houston com 26, contato rodado com Iron, que fazia sair da Arborona, pela nível 340. Via Arborona com 340, Zeus 1, 2, 1. Para o destino do 1-0-0. Se você vê descida, então entrar na posição de 2-0, 28 milhas, ou rumo oeste, entra 1-0-0, passando de 1-0-0-0 para a rumo de 1-3-4-0. Jupiter, Delta, 226, contact Cedar, 600, land to east with Malay. You can have 166 with Maldives. 4, Xana, agora o controle de Salvador, 120, 10.8. Vai chamar no 208, gol 9745. 6, 2, 0. Puxa, 285, autorizado, Serra Bravo, Bravo, Romeu, via pé do Lobo 7, nível de voo 380. Saída Argo 1, transição alerta. Decolagem na pista no 0, primeira curva direita, transponder 555. Sequência do controle de Salvador, controle 20, 10.8. Puxa, linha 25, seja muito correto, posicionamento no portão 04. Que forma que lateralmente chegado está passando 1.5 milhas. A teoria estava de informar que visualizou uma grua perto da ponta final, para ficarem atentos. Recinco 26, chama sempre o recinto, a luz 8, a terra 2.2. Salvador,